agonia, que será isso? Falta de dinheiro, falta de compromisso. Já trabalhei pra caralho, por hoje chega. Vou lá curtir um som, se pá, espanta a tristeza. Tristeza que faz entupir a cabeça. Muitas vezes no bar, endoidando de cerveja. Ouvindo lá o tiozinho falar, muito louco, dizendo que ia se matar. E eu lá, tava cabreiro, eu nem sei porque tava lá. O que já tava ruim, aquele bêbado fez piorar. Meu Deus, aperta a tecla, pause desse ser humano. Já leva essa alma que tá pedindo, tá falando, até que ponto chegamos, o que eu tô falando? Peraí, vamos voltar, começar tudo de novo, tô sossegado, entendo, humano no veneno, a vida faz assim, te deixa o sangue fervendo, problema em casa, no trabalho, e treta pela rua, vontade de vingança por causa da vagabunda, sente o peso da maldade, sente o ódio do mundão, observava nas ideias que rolava entre os irmãos. Ei, João, não liga não, tá ligado qual que é, desse jeito o mundão. Quem derruba fica em pé. Tem que ser encarnado, tem que tá pronto pra guerra. Faz a tua, parceiro, porque o resto já era. Entendi, pode crer, não vou perder meu proceder. De chegar a representar quem sou eu, quem é você. Quem é aquele mano que fica me olhando. Vai ver, é conhecido, mas não, não tô lembrando, não sei. Ultimamente ando meio esquecido. Cabeça atordoada, o sentimento dividido. Inimigo contra isso, se garante com canhão. Se pá, perca a cabeça, vamos ver quem vai pro chão. Não, não, não. Mostrai-me, Senhor, o teu caminho e conduzir-me por uma vereda plana por causa dos que me estão à espreita. Eu não vou me entregar à mercê dos meus inimigos, que contra mim elevaram testemunhas mentirosas e que só respiram malícia. Creio que ainda hei de experimentar a bondade do Senhor aqui na terra dos vivos. Bem melhor pensar assim e ficar com o pé no chão, não acabar fazendo merda e parar. Lá na prisão tô de boa, parceiro, assim devo ficar. Respira fundo, me batizar na água do mar. Esquecer por um instante esse cotidiano. Aproveitar o que sobrou que o homem tá contaminando. Ei, mano, tá viajando? Então deixa eu viajar, porque só nesse vai e vem eu já cansei de sossegar, de esperar, fazer, tentar e não acontecer. E meio essa vadiagem não vou me envolver, eu sou guerreiro de fé, nem cola. Eita, larico, se resolver com pilantra, puxar bicudo, um homicídio vai vendo. É tudo doido, os mano é desse jeito, sempre perde a cabeça quando lhe falta o respeito aqui. Sou só mais um, mais humano comum, filho do rei, pelo rei, não tem problema nenhum. De pensamentos loucos é normal, eu também sou louco. Na corda bamba, no equilíbrio, pra cair custa pouco. Assim que é, assim é nós, é nosso cotidiano, o veneno só faz parte. E a gente vai levando enquanto tiver em pé. Seja o que Deus quiser, faço planos, meto a cara só pra ver de qual é. Graças a Deus pela saúde, irmão. Graças a Deus por aqui. Muita loucura, a paz se corrompeu.